Mano, eu não aguento mais você colocando música de menininha. Não. Música chata. Menininha não, puta. Fui mó babaca que? Agora. Não, mas foi... música chata do caralho. Você botou Nickelback na porra do último episódio. Você quer me fuder? Você quer me fuder? Você quer me fuder, ele, né? Ele tá bravo. Ele tá bravo. Sabe por que ele tá bravo? Porque o Skank anunciou que vai acabar. Nossa, mano. Puta que pariu. É verdade, ruim, uma hora vale, né? Tá que pariu. Vai se fuder, mãe. Vai tomar no cu, puta, mano. Graças ruim no caso, a Deus, porra, você só aumentou meu ódio. Toma. Graça! Vai tomar no cu. Ai, caralho. Vou começar. Que me dá o Charizard. É isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro, eu sou o Jonathan e Lambda... Não, pera, calma, eu acho que... Opa, copia não. Não, sei copiar. Mal, na real, eles copiaram a gente, né? É verdade. Você tem que botar aí os melhores, que são sempre copiados. Por isso que o Buraco Negro tá sendo copiado por todos. Nossa, todos. Com certeza. Ah, mas os caras começaram em 2010, né? Detalhe. Isso é só detalhe. Nem é tão velho assim. Nem é tão velho assim. Olá, pessoas boíndricos, nós também. Aqui é o Rafael falando. E esse programa aqui é uma bosta. O cara ficou triste. O cara ficou triste. Não, véio, fiquei só triste de lembrar que daqui duas semanas ele tá casado. É verdade, cara. Não, ele já está pobre. O que tá deixando ele triste. Não, eu é buguei isso, aqui entendeu? Na hora que eu falei olá, pessoas, eu já vi a cena do olá casamento. Olá pra quem? Olá, eu sou quem? Merda. Aô, desgraça! Que é o Caio Lopes falando. E agora eu estouro esse microfone aqui. Nossa senhora. Estamos no QG do Buraco Negro aí, ó. QG do Buraco Negro. Puta que pariu. Seu é meu, velho. Vamos continuar. vamos continuar aí nessa pegada, beleza? Estamos trabalhando na força do ódio hoje. Cansei de viver essa semana. Já deu. Vamos partir do princípio. Como é que é? Você não está na sua casa. Você cara. Não está na sua casa. Não use as minhas sábias palavras contra a minha pessoa, por favor. Vamos nessa aí, demorou? Tá bom, vamos começar. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael e o podcast não é a mídia do futuro, é a mídia do agora. Nossa. Caralho, olha essa daí. Isso, essa porra. Não, pera aí. Pega o celular dele e vê a pesquisa de Google. Vamos lá, pera lá. Não, essa daqui eu pensei tomando banho hoje. Caralho, pau na mão filosofando, cara. É isso aí, porra. O cara tá bem. E aproveitando que agora em novembro a gente teve o Podcast for Summit, como é que é? Teve um evento do Spotify. Teve um evento do Spotify. Aproveitando esse gap que teve aí, né, a gente decidiu falar assim, por que não, né? Atender os pedidos de todos e do Caio, né, pra gente gravar um episódio sobre podcast. Pelo amor de Deus. Né? Cara, é Inception, gravar um podcast sobre podcast. Sobre podcast. Caralho, falando de podcast. Mas o pagamento vai rolar, né? Porque a gente tinha aceitado isso. Não, você falou, cara. Que... Não, o cachê aí de 5 mil, né? Por hora. 5, né? Isso foi, né? Cachê de... Vem pegar aqui, meu... Se você não quer escutar o Topzera, pula pro minuto. 13 minutos e 10 Chácara Clubin. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Only trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Então, pro meu topzera dessa semana, eu vou trazer ainda um trailer de um filme que vai sair, exclusivo da Netflix. É. Mano, a propaganda do Facebook funcionou uma vez na vida. Já tô feliz por causa disso. Ah, tô querendo abandonar, mas continue. Cansei. É um filme chamado Dois Papas. Vai contar a história do Papa do Bento XVI. Desde quando ele foi eleito. Até a eleição do Papa Francisco. Isso. Porque teve todo o problema, que ele quis renunciar. É. E, tipo, aí contando todo esse drama do papado dele, no final, as crises que tava tendo, e ele falando que queria renunciar, e, tipo, todos os arcebispos lá falando, você não pode renunciar, isso nunca existiu, você vai manchar o nome tá do maluco, papado, porra. Falando que vai renunciar, isso não existe. E, aí, tá numa pegada House of Cards, né? É, então. Não tá, tá numa pegada... Não, e o trailer, ah, velho? O pegada House 16 of Cards. É, o ator é nada mais, nada menos que Anthony Hopkins. É. Então, o cara é um cara... Steve Hopkins? Steve Tony Hopkins, velho? Cara, Tony Hopkins. Ainda, vai não. Imaginei o Chorão chegando. Papa no skate, velho. Não, mas na moral, eu vi o trailer e assim. Beleza que o Anthony Hopkins, ele é ele em todos os papéis que ele faz. Mas, tudo bem, ele é um cara foda e sério. E, tipo, tava uma pegada muito House of Cards, que é isso, intriga política, então. Você lembra a data da estreia? É, a estreia tá pra Netflix e parece que vai sair em alguns cinemas selecionados também. É 20 de dezembro. É, obviamente aqui no... Nesse mas tá aqui no culto planeta. Vai sair muito que vai. Vai sim, vai. Mas você vê como que a propaganda é foda, velho. Ele começou a falar, eu falei, mano, que bosta. É. Aí agora você começa a lembrar do detalhe que passa, você fala, porra. Mano, é uma história fodida que, tipo assim, se você não é conhecedor e vai buscar atrás de notícia, porque não é uma coisa que tá no mainstream. É. Não, as informações não chegou, assim, pra... Ah, tá lá o William Bonner falando na noite disso. Não, os caras deu uma manchete lá e foda-se, tá ligado? Ninguém foi atrás da história mesmo. E tá lembrando muito, pelo menos o trailer, né? Não sei se o filme vai ser bom. Mas tá lembrando muito o Anjos e Demônios de Dan Brown, velho. Sabe, caraca, aquele filme lá, meio sombrio, meio sério. Intrigas políticas, então vale a pena. Cara. Mano, já acertou o que eu gosto. Aí, ó. E o diretor é o brasileiro lá também, o Fernando Meirelles. Fechou, dando continuação aí pelo Top Zero de semana, eu vou também recomendar um filme que ele não estreou no Brasil, só vai estrear em 2020, mas ele já saiu nos Estados Unidos, tá uma zona, e eu consegui, né, bem-vindo à pirataria, consegui pela internet, você não sabe não, né, Rafa? Sem pirataria. Chama The Lighthouse, que é o farol. É da mesma pegada do... colocar aí, que é bem polêmico, do pós-horror que a gente conversa. São uns filmes de terror meio com várias camadas ali, uma discussão bem filosófica e distribuído pela A24, que é a produtora. Nossa. Agora que tá tomando conta que aí do mercado. Eu tenho quase certeza que é pago por isso. Não, cara, mano, eles dominaram meu coração, fazer o quê? E assim, é um filme filmado em preto e branco, numa câmera muito antiga. Então, assim, ele é bem conceitual, que conta a história de dois homens que estão presos num farol. Não presos, né? Eles estão passando um tempo lá. E é estrelado pelo Robert Pattinson, nosso querido Batman, né? Futuro Batman. Uhum. Aí. Que ele... E ele tá foda. Mano. Não, mano, ele tá muito foda. Por que foda. Você não fala do outro papel dele? Rafa. Né? Não, outro, eu vou te esquecer. Esqueça esse, esqueça esse. Ele, cara, ele é um cara muito zica. Sério, ele tá se provando aí ser um cara, um ator foda e o filme do Batman vai ser do caralho. E pelo Willem Dafoe, que é o Duende Verde, né? Do Homem-Aranha. Então, um cara maluco também, desde sempre foi muito doidão. Não, você olha pra ele e você já fala. É, cara de doido. E assim, cara, é um filme baseado nas atuações. É um filme que fala sobre solidão. Ele tem várias camadas, assim, pra gerar uma discussão muito foda. E, puxando ali, é baseado em algumas... tem inspiração no Lovecraft. Um lance meio de mistério. O que tem no farol, o que não tem. É loucura, não é loucura? Então, assistam, é foda. É, quem sabe um episódio de podcast aí, não sei. Zica. Esse filme é zica. O meu topzera da semana é coisa boa, né? Porque só... Colocaram aqui merda. Ai, rapaz, filme. Só você, rapaz. Filme. Vamos falar de jogo, caralho. Aê, porra! Estamos a zero dias em falar de coaching. Ah lá, agora eu vou ter que falar de coaching. Pera aí, vamos dar de ideia. Seguinte, gente. Mano, Call of Duty Mobile. O cara é mobile gamer. Cala a boca. Amiga Lula, você é escória da humanidade. Nossa, eu não fala isso aí, não, que nós acabamos com 99% do nosso. Toma essa aí, ó. Vamos dar hater nele aqui. Hein? É, e aí? Mano, viciei nessa porra. Jogabilidade mó massa, gráfico top. E eu já tô há 4 dias sem dormir. Então, assim. Tô normal, só estou tremendo o tempo inteiro. Não, café parou, velho. Então, é tranquilo. Faz mais efeito. Não, é porque assim. por mais que tenham muitos celulares top aí, o pessoal ainda pode ser que alguns ou outros não tenham celular tão bom pra suportar um jogo pesado. E ele tá acessível, velho, porque ele só tá com 1 GB. Eu tô apaixonado porque ele lembra muito o bendito CS. Dá pra jogar em primeira pessoa, velho. E é difícil pegar um jogo assim. É, no celular é mais difícil jogo ter um mobile, jogo, né? Em primeira pessoa. É difícil. Ele tem as duas opções também. Eu testei ele e ele também tem a versão pra computador lá, né? No emulador da própria Tencent, que é a criadora do jogo lá. E falar pra você que esse Call of Duty Mobile tá melhor que os Call of Duty dos 4 últimos anos. Ô, louco, sério? Que saiu pra computador, caralho, Xbox, caralho. Tipo assim, em jogabilidade ele tá bem melhor. Aí vocês jogaram pesado, aí eu quero ver esse trem. O objetivo. Só quem jogou sabe. Só não tá melhor que o desse ano, que é o Call of Duty Modern Warfare, porque aí é outra coisa. Aí o jogo muda muito pra cima. Um lance emocional esse ano. Esse ano os caras finalmente acertaram... Eles acertaram duas bolas, com o Mobile e com o Modern Warfare, mas tá... Agora falando do campo baixo aqui, velho, esse daqui é acessível pra caralho pra todo mundo e vale a pena. Da hora. E pra fechar o topzera, eu vou trazer aqui um conteúdo leve pra você, aquela pessoa que fica no Facebook vendo aqueles tutorial de qualquer porra, aquele... qualquer WikiHow. Essas porra. Sim, sim. Fica a primeira dama que tava viciada nessas porra. Veio direto. Então... Pra você que tá viciado nesse tipo de conteúdo, eu vou te apresentar agora um outro mundo, que é as pessoas que são pagas pra viajar, né, fazer vídeo sobre o lugar, e quando você vê o vídeo, você fala assim, puta que pariu, eu quero ir pra esse lugar. Eu preciso estar hoje. Lá, eu preciso ir agora. E uma pessoa que eu vou trazer, que eu conheci através do Paulo Cunha, que da Dani Nos, é o Lucas Pinhel, e cara, hoje ele é uma das minhas maiores referências em produções de vídeo, porque ele produz conteúdo focado no Instagram. Assim, tem vídeos dele que só tem no Instagram, tipo, não tem em outra plataforma. E, cara, você segue ele no Instagram, você vê, todo dia ele tá em um lugar diferente, basicamente. Assim, ele passa 2, 3 dias no mesmo lugar, às vezes, fazendo um vídeo, alguma coisa. Aí depois ele já tá em outro. E, tipo assim, não é ele tá, tipo, em Machado e no outro dia ele tá em Martirópolis, não. Ele gravou recentemente o Rally dos Sertões, que começa no Nordeste, vem descendo até o Mato Grosso, se eu não me engano. Um tempo depois, ele foi pra, se não me engano, pra Nova Jersey, que teve uma corrida, e a New Balance chamou ele pra fazer uma produção, e agora, tipo, ele já tá viajando pra outro canto do mundo também, e é muito legal você ver os vídeos dele, porque, cara, tipo, é aquele conteúdo que você vê, você fala assim, mano, tipo, sabe, tipo, um conteúdo que traz, que, não, é nem isso, feito, mas você sabe um conteúdo que parece que traz um pouco de paz, de felicidade no seu dia. Não é nem tipo só imagem bonita, tipo assim, é meio que contando a história dos lugares que ele tá indo mesmo. E é muito legal por conta disso, cara, porque você conhece uma cultura nova, conhece tipo, um pouco da cidade, do país que ele foi, que muitas vezes você sabe qual que é o lugar, mas o jeito que ele mostra é diferente. E também, tipo, é um negócio muito bem produzido e que vale a pena ser divulgado, cara. Eu não falo nisso nem por conta da... Ele consegue atingir o nível de te trazer curiosidade pra você. Você fala, mano, eu conheço ali, cara, mas eu não vi nessa percepção, né? Exato. Nessa perspectiva. Exato. Então, cara, eu já trouxe aqui num topzera a Dani e o Paulo. Então, se os caras estão recomendando esse cara aí, confio totalmente. Como que é o nome dele? Lucas Pinhel. Da hora, ele, vou Submarino direto, tipo, manda ele pra algum lugar pra ele fazer, tipo, um... O cara fica sete... Submarino? É, isso, é submarino. Esse mesmo. Submarino viagens. Manda ele pra algum lugar pra ele fazer um vídeo, tipo, e, cara, quando você vê o vídeo, você... Puta, mano. Você fica desse jeito que eu tô. Você é a magia bacana da edição, John. Você sabe disso aí muito bem. E o mais legal dele é as trilhas, cara. As trilhas que ele coloca, tipo, ele fez esse do Rally dos Sertões, ele... Achou um estilo novo de música que é, tipo, o trap forró, se não me engano. Jesus, caralho, velho. E ele colocou, tipo, você escuta e você fala assim, mano, não é o tipo de música que eu escutaria, tipo, na terça-feira à tarde, mas é legal, mano. Que vai ser essa aí que vai tocar pra entrar, começar o episódio, né? É isso, com certeza. O forró daqui é melhor que o teu, meu. Sanfoneira muito melhor, ó. Moreninha da noite inteira. Na brincadeira, levanta a fogo. Como como eu dei uma palhinha na introdução, né, e puxando agora pra gente começar esse nosso esse episódio, podcast é a plataforma que tá em ascensão. Acho que a gente pode colocar como plataforma não, mas como mídia, né, que tá em ascensão, né? Já foi a vez do YouTube, dos vídeos, dos vlogs lá atrás, né? O streaming ainda tá em ascensão, mas era o que era mais falado, outro, né? Rolê. Até agora. Mas como já todo mundo já conhece agora o streaming, já sabe como é que funciona, agora eu acho que agora finalmente chegou a vez do podcast. Né? Ainda mais agora com o Spotify, né? Que há algum tempo já abraçou essa causa, mas agora eles estão realmente, né, pegando pesado com, nisso. É, com força, cara. Força mesmo. E assim, grandes empresas, né? Sim. As empresas estão investindo muita grana, que é um problema também, mas tudo bem. Okay, a gente vai nessa. Ver, mas tem um blog Royal, que ele publicou lá, que tem pesquisas, e eu só não vi aonde, que áreas que são essas, em que a popularidade do podcast está tão grande quanto da televisão. Tá, a televisão então, já tá caindo, né, aqui, né? Tá caindo. Pela mídia jovem, né? Jovem, entre aspas, vamos colocar assim. A TV já tá... Já foi, velho. Que o bom também é que agora os podcasters entre si entraram num consenso e agora sabe qual que é o público-alvo. Todo mundo queria mirar na molecada, e molecada não tem paciência pra ouvir podcast. Tá louco. Agora, mano, sabe que... se vê 40 minutos, tchau. 40 minutos. E sabe que agora tem que mirar no público, assim, no jovem adulto pra cima. Que é esse o público fiel que gosta do conteúdo, do tipo de conteúdo que é um podcast. Para facilitar o entendimento, o jovem que já tá fudido ou cursando a faculdade, ou trabalhando, ou os dois. É o tipo de jovens que escuta isso. Com alguns que ainda tá no ensino médio, achando que é difícil. Tem sempre essa exceção, né? Mas esse é o público-alvo aí que facilitou muito pra galera saber direcionar o seu conteúdo e os anúncios também, né? Então eu já trago aqui pra vocês o primeiro questionamento, né? De como que vocês conheceram a plataforma do podcast, né? Como vocês entraram em contato com ela, né? Tipo, e qual foi a primeira impressão que vocês tiveram do podcast? Cara, eu comecei a escutar podcast, obviamente, pelo Nerdcast, tá ligado? Que é o mais... Eu acho que 99%. Acho que é o mais antigo, só que... cara, eu comecei em 2011, velho. Faz muito tempo, porque eu lembro que eu fui abraçado pelo podcast, assim dizer, depois do episódio de Skyrim, do Nerd Player. Que eu lembro que ele sempre no final... Ó, antigo, filho. Acho que o segundo episódio do Nerd Player, um negócio assim... E eu lembro que eu vi uma propaganda, eu falei, escuta o Nerdcast, tal, não sei o que, a gente fala sobre cultura pop, ciência, histórias. Eu falei, mano, tá, vou dar uma olhada nisso aí. Nunca na minha vida eu tinha escutado podcast. Até que eu entrei, né, na plataforma do Jovem Nerd lá e comecei a escutar, cara. E assim, velho, na moral, no primeiro dia eu baixei tipo uns 10, eu fiquei o dia inteiro. E uma coisa. Pra lá depois, velho, é só descarrilhando. Eu acho que a gente pode generalizar aqui e falar que todo mundo foi Nerdcast. Foi, mano. No meu caso ainda foi o Bruno Bravo. Tava trocando uma ideia com ele, ele falou do episódio, aí eu fiquei naquela e falei, caralho, cuzão, deixa eu ver essa porra aí, né? Aí foi a primeira vez que eu escutei por causa dele. Mas faz tempo, não? Vai fazer uns dois anos e pouco. Já é mais recente. Eu só acho que o mais recente aqui de entrar no podcast. Eu escutava quando eu era, cara, eu tinha lá 15 anos, 14, 15 anos. Não, eu tava no ensino médio, eu era meio que a exceção, né? Mas naquela época também, naquela época era bem diferente, outra, mas eu tava no ensino médio, cara. Não, eu só fui criar o interesse mesmo de correr atrás e ver, também foi o do Nerdcast, mas foi mais ou menos 2014, que aí eu peguei, não lembro exatamente qual o tema que era do podcast. Mas eu sei que eu comecei a ouvir dali pra trás, eu acho que em questão de 2-3 meses eu devo ter escutado até os 150. Acho que todo mundo fazia isso. Já tava no 500, 600 e eu escutei tudo. Aí eu falei, caralho, mano, isso aqui é foda. Que tipo de conteúdo que eu tava perdendo. Mas é assim, é o mesmo conceito quando você começa a assistir uma série foda, mano. Você vê que o negócio é massa, ele atinge o teu interesse ali e você dá uma sequência fodida, você faz uma maratona foda. O que eu achava legal é que, tipo, até uns assuntos que você via o nome do podcast, você falava, mano, não tem como, eu não tenho interesse nenhum nisso aqui. Uhum. Mas eu vou dar um voto de confiança porque é esses caras falando. Aí. É, sim. O lance é assim, o que bateu de frente comigo, ainda mais no ensino médio, tá ligado? Era que eles falavam da cultura nerd da época. Que era assim, a cultura pop não era explodida do jeito não, que é hoje. Não, nem fudendo. Então, porque eles tinham que falar ser nerd não era mainstream. E assim, eles falavam do Senhor dos Anéis. Era o máximo. Quem falava do Senhor dos Anéis, mas mano? Sabe o que é o massa disso daí? É porque nessa época ninguém dava nada. Era os nerdão, tipo, ninguém dava nada. Você é nerd, era zoado, hein? Aí eu entrei no Nerdcast e falei assim, cara, beleza, eles estão falando do Senhor dos Anéis. Tipo, cara, eles estão falando dos livros, estão falando dos filmes. Mano, que porra é essa? Eu nunca tinha trocado ideia com ninguém que eu conhecia, assim, né, do meu grupo de amigos, que tinha lido ou sabia da existência do Senhor dos Anéis. Falei, mano, esses caras aqui, achei a meca da sabedoria, tá ligado? Mas sabe qual que é o detalhe aí que eu vejo? Na minha época, todo mundo gostava, só que não trocava a ideia sobre. Tinha uma porrada de gente que lia os livros, uma porrada de gente que curtia o Senhor dos Anéis, eu era um desses casos aí. Só que não tinha essa evolução na conversa pra falar, mano, eu também curto tal, e vai desenvolver um diálogo. Não, porque não tinha noção que o negócio era cultura pop, até os filmes, né, fazer sucesso. Nem por isso, é porque, assim, é uma coisa que a gente já acabou abordando aqui no podcast. Pega como exemplo, você pode voltar nos episódios e escutar quando a gente falou de desenho, né, a gente fez o top desenho. Sim. Vocês falaram do Sakura Card Captor, tipo, que a galera... assistia, curtia pacas, mas tinha receio de falar. Ideia. E tipo assim, mano, eu acho que isso acontecia, não. Tipo assim, eu não vejo tirando como desenho. Receio. Não, mas eu falo assim, tipo, tirando desenho, porque desenho, tipo assim, desenho é coisa tipo de moleque. Moleque vai ver desenho normal. Mas ficar, tipo, jogando joguinho, tipo, que não fosse CS. Se ficar jogando joguinho de carta, esse negócio, era algo que era visto como, tipo, se você faz isso, você. Você, tipo, não pega mina, tá ligado? E era época, tipo, de pegação, tá ligado? Era o lance disso. O ser nerd naquela época, parece que a gente era velho pra caralho, tá ligado? Era 2011, mas faz tempo. Tipo, mudou coisa pra caralho. Mudou muito, tá ligado? Isso muito pela porra da Marvel, né? Que botou no mainstream, explodiu, pô, Vingadores. Não só, aí acabou, mano, ficando legal, mas antigamente não era. Não. Então, assim, pra você ter esse conteúdo era difícil, velho. Mano, naquela época, YouTube era, tipo, tava começando. E, tipo assim, coisa de nerd, essas coisas, o máximo que tinha era Batman Begins e Homem-Aranha. Foi aí, o Batman foi aí que eu conheci o podcast. Porque foi a mesma época, mais ou menos. Eu acho que, não lembro se deve ter sido você, inclusive, que me influenciou a escutar. Mas eu escutei o tipo assim, fazia um pouco tempo, né? Não fazia semanas, mas eles tinham lançado, fizeram a trilogia do Batman, né? Fizeram um podcast sobre. Eles fizeram do Dark Knight Rises, que é o do Bane, não é? Isso, é o terceiro. Não. O terceiro, Rises? Rises é o terceiro. Rises, porque o Dark Knight é o do Coringa. Dark Knight é o Rises. Putz, enfim, eu também. É o Rise of the Dark Knight. Tinha acabado de escutar, tinha acabado de ver o filme, basicamente, né? Porque, tipo, naquela época eu não ia tanto em cinema e tal. Eu não me lembro também de ter ido no cinema ver o do Bane. E... então, fui no cinema ver sim, agora que lembrei. Foda-se, né? Tinha acabado de ver o filme e eles tinham lançado o episódio. Fui e comecei... escutei o do Batman. Assim, legal. Escutei os outros dois do Batman que tinha, que eles eram a trilogia. Falei, legal, vamos escutar alguma coisa mais... vamos ver o que tem mais legal aqui. Aí comecei a procurar. Achei uma das obras-primas, uma das melhores coisas que tem, que é o T-Zombie, o áudio T-Zombie. Sim, sim. Que é a sonorização com o Guilherme Briggs. Mano, quando eu escutei aquilo, eu falei, meu amigo, que negócio é esse aqui? Que isso? Isso aqui é melhor que filme, velho. Como assim? Eu posso ficar aqui suavão fazendo minhas coisas e escutar, tipo, um bagulho top, né? Tipo, não preciso ler livro, não. É só ver, escutar esse aqui, então, top. O foda da mídia, você que é editor, você sabe muito bem disso, é que você não precisa de tantos recursos pra... aflorar a imaginação, entendeu? Então, assim, a gente consegue sentar aqui e trocar uma ideia, você não precisa ter a sua imagem exposta. Entendeu? Por cara, mais que sua tem... voz. Por mais que a gente tá ao vivo, mas, em ao vivo na TV Twitch, tá com uma de multiconteúdo, rapaz. A diferença é essa, né? A A grande diferença é essa. Uhum. É, e tem um detalhe que naquela época também não tinha essa facilidade de passar a informação pra frente. Tinha um pouco de restrição pra você conseguir passar. Por exemplo, nessa época que a gente tinha... ainda tinha esse preconceito, todo mundo ficava na sua, era internet discada, era trocar ideia básica e ninguém entrava. Então, assim, diferente com essa geração que já foi atualizada, que tem uma diferença muito grande, aqui a gente já conseguiu colocar aqui os pontos que divergem, por exemplo, que já tomam um rumo diferente. O Jopa paga pau pra essa sonorização foda. Eu escuto muito escutava muito o The Coach. Por quê? Lá nossa, ele colocava uns negócios muito... Mas já é bem atual, né? Não. Já era quando eu vi o... Dê uma breve explicação do que é, porque provavelmente muita gente não sabe. É, ele coloca muito conceito filosófico e parte de estudo de psicologia. E eu pago pau pra isso. Então, de certa forma, já é um documentário dele, em áudio. Então, assim, essa parte que vai pegando, que cada um gosta... Já abre um leque enorme, velho. Tanto que, depois, em 2011 mesmo, depois que eu comecei a escutar o Nerdcast, que ia toda sexta-feira, quando saía e tal, eu abri o leque pra conhecer coisas novas. Que aí eu coloco como a trindade do podcast brasileiro, tá ligado? Que é o Nerdcast, é o Rapadura e o MRG, velho. Cara, o Nerdcast eu pegava o quê? Cara, eu gostava muito dos episódios de ciência, tanto que o meu... Um dos episódios favoritos que eu tenho é do Distúrbios Mentais. Nossa. Do Nerdcast, que assim, é sensacional. É um dos melhores. E é disso, ele falava, caralho, ele falava dos livros que eu lia, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, Senhor dos Anéis. Só que o MRG, ele falava de quadrinhos. E, cara, não tinha mídia pra quadrinhos na época. Beleza, puta, tinha uns blogs e... tudo mais. Uns bagulho obscuro que, da bichinha. O podcast era isso, tá ligado? Era sonorizado, eram vozes, era música, era trecho. Então, Pioto, você porra, sabe, você tava ouvindo o feedback de outras pessoas falando. Os caras liam, e o Afonso Solano, aquele deus maravilhoso da podosfera, aquele bigode lindo. E era isso, cara. Eu descobri o Alan Moore lá, que é do Watchmen, que é do V de Vingança. E assim, acabei... Mano, eu pirava, porque eu li Os Vingadores e ninguém lia quadrinhos, velho. Era uma coisa bem socada. Pelo menos aqui, cara, interior de São Paulo, sabe? Não tinha essa informação, não tem essa muito cultura. Cara, cultura de banca aqui não tinha, era muito difícil. Ah, o mais acesso que a gente tinha a quadrinhos é quando, tipo, tinha os eventos anime da vida aqui. É, mas era mangá, e, tipo, né? Era outra pegada. É, mas de certa forma ainda pior tinha. Pior que a galera ainda se tinha. Unia tudo junto, porque era um público tão pequeno e normalmente era compartilhado os gostos. Sim. Normalmente o cara que curtia HQ, ele também curtia algum mangá. O mais afastado fosse, ele curtia algum. Então a galera meio que se unia nisso aí. Então você acabava, tipo, se você curtia, você acabava se juntando a mais um grupo que era a resistência. Era a resistência nerd. É isso que eu falei, antigamente era isso, cara. Ser nerd, velho, você tinha que estar ali. Se reunir com a galera pra ser uma resistência. Pra ter uma força. E senão você apanhar da vida mesmo. E o detalhe que tem gente que não conhece isso até hoje, que se conhecesse ia pagar um pau fudido, mano. Né? Sim, claro, isso que é o da hora. O cara que curtia ainda curte isso. Então, se ele tiver acesso a esse tipo de... Vocês são nerd hoje em dia? Vocês são tudo porra. Nutella. Não sabe o que é. E era isso. Na escola. Continuando na Trindade, era o quê? Pô, a MRG eu falava de quadrinhos. Eu já pirava. O Nerdcast, pô, beleza. Tinha as histórias. Falava de ciência. Falava do dia a dia e, tipo, dos filmes. Agora, o Rapadura, cara, saía crítica de todos os filmes que tinha no cinema. Eu juro pra você, eu comecei no cinema quase toda semana por causa do Rapadura, velho. Tipo assim, eu comecei a descobrir os filmes antigos, que nem a gente fez o um episódio especial de Halloween lá, com a Trindade do Horror, que era o Fred Krueger, né, sexta-feira 13, e o Michael Myers, né, do Halloween. Então assim, eles faziam a trinca e falavam de todos os filmes de sexta-feira 13. Eu falei, cara, esses caras estão falando aqui, eu vou ter que assistir todos os filmes, porque não tem outra opção. Então era isso, cara, ia estrear um filme. Cara, eu vi o trailer, eu falei, mano, preciso ver esse filme no cinema, porque vai sair depois vai sair o Duracast e os caras vão falar. Eu lembro, cara, era na época do Twitter, mano. Eu pagava de, cara, crítico de cinema, meu. Crítico de cinema, tá certo, mano. Tá certo. Faço que nenhum faz, entendeu? Eu mandava as críticas lá no Twitter muito louca, né? É, inclusive vai ser um podcast esse, pegar o Twitter e ver tudo que você postou pra nossa gente comentar. Nossa senhora, eu pagava de crítico de cinema. Justamente por isso, porque eu sempre ia no cinema assistir as estreias, porque eu sabia que o Rapadura tinha. Top. Tinha um episódio depois. Então assim, o Rapadura Cast falava de todos os filmes. E isso, cara, pirava minha cabeça. Influencer. Então era isso, cara, era a trinca. E eles eram tudo meio junto, tanto que o Nerdcast se juntou com a MRG. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a sua boca! Então, beleza, a gente falou muito de como a gente conheceu, o que a gente tinha de conteúdo antigamente. Só que agora é o momento polêmica. O momento polêmico é essa porra aqui. Lá vem. Por quê? Cara, os podcasts atualmente, eu não sei o que tá acontecendo, só que tem alguns nerdcasts que eu não consigo escutar mais, velho. É porque você tá chato. Ah, não, além não, disso. Não, mas você já faz tempo. Ai, o mundo ficou chato, olha lá, o direitista. Olha lá. Não, não. É que assim, cara, como a gente disse que é uma mídia que tá crescendo muito e tá todo mundo injetando dinheiro, tá tendo muita propaganda, velho. Isso mata pra caralho. Mano, mas aí você vai entrar na mesma polêmica da questão, tipo, quando começou isso com o YouTube, tá ligado? É muito legal, é muito bonito a gente falar, né, tipo assim, ai, né, tipo, tá injetando grana, sim, tá, tem muita propaganda, sim, tem muito, mas porra, não, mas se não injetasse tanto, se a galera não tivesse injetando tanta grana, eu tenho certeza absoluta que não ia ter tanto podcast assim. Será? Porque, absoluta, cara, tipo absoluta. Assim, o povo fala, pô, pra sobreviver a gente precisa disso. Só que tem muito podcast que sai fora dessa curva. Mas, ó, aí que você se engana. Porque o que você tá pensando? Você tá pensando assim, ah, beleza, os caras vão abrir espaço de publicidade dentro do podcast deles. Sim. E é assim que eles vão ganhar grana. Sim. Errado. Porque pega como, por exemplo, o Paulo e a Dani. Eles estão fazendo podcast, por quê? Eles não estão fazendo podcast pra abrir publicidade e a galera anunciar. Tanto que dificilmente tem tempo pra isso. É 20 minutos, não tem introdução, não tem corte. E do jeito que é gravado, é postado. Dificilmente tem alguma edição, literalmente. Mas por que, que eles estão fazendo aquilo lá? Pra se fazer propaganda de si mesmo, né? Mostrar que eles são criadores de conteúdo, que eles dão mentoria nessa área, e eles estão fazendo publicidade deles mesmos. Então, eles vieram pro podcast, são pessoas gigantes que estão aí, estão fazendo divulgação da plataforma, mas estão fazendo publicidade deles. Não é algo pago, mas só que é publicidade. Então, tipo assim, querendo ou não, a publicidade tá ajudando o podcast a crescer. E eu tenho certeza absoluta, né? Se não fosse isso, não estaria assim. Se não fosse isso, não viria. Não teria esse tanto de podcast que tá tendo agora. Porque só vou chover no molhado. Porque com dinheiro injetado, é mais gente, tipo assim... Aí você que tá com seu projeto de podcast lá parado, você fala, pô, agora é uma hora boa de começar, hein? Vou voltar, hein? Né? Faz sentido, vocês me convenceram. Tudo bem, mas assim, beleza. Refutado. Ao vivo. Isso, ele já tava no ódio. Não, depois. Mas beleza, né? Tudo bem. Agora eu quero saber qual é a relação de vocês hoje com o podcast. Então, antigamente, né, a gente trazia o nosso eu de 15 anos. Sim. Que era... Essa porra nenhuma. Animer, né? Era animer, otaku. Gostava de quadrinho, cara, é 4. Sim, sim. E a gente escutava podcast disso. Podcast era mais um entretenimento pra gente, né? É. Não precisava se preocupar com muita coisa. Eu hoje, né, eu paro pra escutar o algum nerdcast que seja, ou algum outro entretenimento, quando eu tô na minha hora, tipo, de relax. Principalmente agora, que eu não tenho mais porra nenhuma dentro do meu quarto, né? Que eu não tenho mais PC, não tenho mais nada. É minha hora, tipo assim, desligar. Escuto um podcast, ou também quando eu não tô em casa e eu quero ficar de boa, né? Eu escuto podcast, um nerdcast, fico suave, né? O nerdcast fala, tipo, de entretenimento. Sim. Quando não, quando eu tô, tipo, na maioria das vezes tô trabalhando, tô fazendo alguma coisa e que eu não necessito de áudio, né? Que, tipo, que eu tô editando uma imagem, tô fazendo a decupagem de um vídeo, eu gosto de escutar muito, por exemplo, o Paulo e a Dani, né? Que é um podcast mais enxuto, de 20, 30 minutos, né? Mas é conteúdo, tipo, eles... dando os macetes de como você cresce, né, tipo, né, nessa área da criação, né, vamos colocar, em geral. Conteúdo puro em si, né? Isso, conteúdo puro em si. né? Eu não sou o tipo de pessoa que fica escutando coisas sobre, igual o Rafa, fica filosofando essas paradas, tipo, fica escutando os de história. Eu vou ser bem sincero, não sou essa pessoa que gosta de escutar esse tipo de conteúdo educacional, vamos colocar assim, nesse nível, né? Tipo, se é algo que é mais pro lado criativo, eu gosto. E é o que eu escuto atualmente. Eu já sou diferente de você. Além, beleza. Graças a Deus. Eu não... Não quero ser igual você, não. Eu não mando ele, filha da puta, Deus grego aqui, ó. Eu não... Obviamente, a gente não abandonou os gostos antigos, né? Sempre quando tem um filme, eu escuto e tudo mais. Só que... No meu dia a dia, o podcast em si, ele virou mais pra informação, cara. Então, assim... Pra mim, bate a mesma coisa. Eu escuto muito o Anticast. O Anticast é um episódio, assim, ele é bem mais sério. E são conversas longas sobre o que tá acontecendo no mundo, tá ligado? É uma fonte de informação ali, com os caras que sabem do que estão falando, não é a gente, né, obviamente. Os caras que dão carteirada, assim, tá ligado? Que são historiadores, políticos e tudo mais. E fica a recomendação aí, por ser um podcast que eles ensinam leigos sobre o que tá acontecendo no mundo. Cara, é muito difícil você saber o que tá acontecendo no Brasil, no STF, tá ligado? E nesse podcast ele mostra... O que eu escuto, o Guten Morgen, que é o do Flávio. Bolsonaro? Fascista. Tá ok. Tá ok. Me assustou aqui agora. Começando mais aqui o podcast, tá ok? Não, o Flávio Morgenstern. Eu não sei. E, tipo assim, ele tem uma grande propriedade no que ele fala. E é literalmente isso que você acabou de explicar. Ele traz informação do que você não faz ideia. Que entra até no Cris Dias, né? Que ele fala daquela questão de você não saber. Isso não vai fazer diferença pra você porque você não sabe. Uhum. Tá entendendo o que acontece, pra mim é uma coisa diferente. Eu acho foda. Só que esse Guten Morgen também, ele vai entrar em outro tópico que a gente vai tratar mais pra frente. Okay. Então, assim, nesse tópico que a gente tá falando, eu acho ele foda. As informações dele. As informações do que tá acontecendo no mundo. Sim, é muito precisa, é muito maçante ali o negócio. Ele tem uma base muito grande pra tratar o assunto e uma linguagem que você compreende. Por mais que ele tenha um vocabulário foda pra cacete, igual o meu agora, viu? Ah, nossa. Refinado e polido. Claro. Uh-huh. São o diferencial dele, o que faz você ter a compreensão real do que ele tá querendo transmitir. Então, assim, uma outra... E é isso que tá acontecendo. Com a ampliação do podcast em si, começou a ter diversidade. Antigamente era isso, era cultura... vamos falar de filme, vamos falar de série. Quem que vai ver podcast? É a galera que é nerdona que tá na internet. Então é só conteúdo pra esse público. Pra esse público. E abriu o leque pra tudo. Abriu o leque pra política. Geral. Abriu geral. O leque pra música, cara. Pra arte. Tem um podcast de música que eu pego a maioria das minhas informações assim, vamos colocar, que é o Tenho Mais Discos Que Amigos. Então assim, cara, lançou um álbum, porra, os caras fazem uma crítica, você vai atrás, entendeu? Lançou tal coisa, tá tendo alguma polêmica ou qualquer coisa assim. É uma coisa muito boa pra você se manter informado. Então eu acredito que o podcast em si é isso. E esse leque que tá abrindo, ele vem pra mudar muita coisa, velho. Então, agora, eu hoje em dia uso o podcast pra descobrir opiniões sobre coisas que eu gosto. Uhum. Por exemplo, eu escuto muito... Logo depois que eu comecei a escutar o Nerdcast, ainda também serve pra isso. Porque sempre que sai algum filme muito popular, eles dão as opiniões deles do filme, né? Mas ali por conta das pessoas que participam do Nerd, várias opiniões, na verdade. Então início já começa. Isso. Aí tem o Nerdcast também serve nisso, mas eu escuto 99 Vidas, que também é do Jurandir Filho, mais um outro pessoal. Cara, nunca consegui gostar. Cara, que é coisa nobre, né? Isso, cara, eu gosto. Não consigo gostar, mas eu podcast gosto bastante. Eu não escuto de nenhum, velho, não consigo. E tipo, informação sobre jogo, não só lançamento. É. Só que eles falam muito de nostalgia também. Sim, sim. De jogo antigo. E agora, como tipo, uma hora o agora você tá satura, um feio paia do cacete. Não, satura, e eles tem que trabalhar mesmos, nostalgia. Eles mesmos começaram a diversificar, eles não falam só sobre jogo. Eles começaram a falar sobre a época, no total. Eles falam sobre pessoas, É, por exemplo, teve um episódio recente que eles falaram sobre o Ayrton Senna. Saquei. Que não tem nada a ver com o jogo, tá ligado? Sim, sim. Mas só que tava ali naquela época deles, que eles têm a nostalgia, tipo, anos 80, anos 90. E agora eu tô escutando muito Poucas, do Cauê Moura, o Flow, do Monark e do Igão 3K, que é entrevista. Eu tô gostando bastante desse conteúdo, que é tipo, eles chamam mais uma pessoa e nem sempre é uma entrevista, mas é mais uma troca de ideias sobre qualquer assunto. Cara, mas isso tá bombando lá. Eu tava acompanhando o documentário do podcast lá dos Estados Unidos. Cara, o Reagan lá, né? Isso. Cara, e é umas entrevistas foda pra caralho, mano. O cara fuma maconha sempre, todo Joe Reagan. Joe Reagan. Nossa, a melhor coisa é fumar maconha, mas... No caso aí, você... Drogas, não. Você fez Proerge, cara. Programa. E aí, desculpa. E é uma tendência que vai pegar aqui também. E, tipo, você parar pra pensar no conteúdo, é bom pra caralho, velho. E não tem como dar errado, tipo... De qualquer forma que fizer, vai dar certo. É claro, se as pessoas forem interessantes. Não foi uma opinião de um tapado também, né? É, que detalhe. E a pessoa tem que ter um mínimo de desenvoltura ali, social, pra conseguir falar. Mas, cara, eu me peguei ouvindo o podcast do Flow, eles falando, entrevistando o Rato Borrachudo. E, tipo... Uma hora eles estavam conversando sobre a diferença deles ter mudado do Rio de Janeiro para São Paulo, como eles estavam presos numa bolha de tipo assim, aqui no Rio é tudo esse preço, eu não posso sair de casa depois das 10 da noite, e isso. E a hora que eles vão para São Paulo, que é uma coisa que, tipo, pelo menos para nós do interior, já é uma coisa que nós tem medo, né, que é uma cidade muito grande, é violenta, não sei o quê. Mano, São Paulo é uma paz perto do Rio de Janeiro. Que é tipo, o Rio de Janeiro é o inferno na Terra. O famoso. Se tivesse gravado o Rio de Janeiro, ia ser assim. O famoso choque de realidade. Assim, 20 minutos depois de podcast, eles estavam falando sobre tecnologia biológica. Que tipo, os caras estão inventando um chip que você vai colocar debaixo da pele. E esse chip vai reconhecer o seu sangue e ele vai te dar todos os níveis de. Colesterol, glicemia, todas essas porra, real time num app no seu celular. É Black Mirror isso aí. Abandona, então, abandona. Tipo assim, falando que nós tá na beirada de já começar o Black Mirror, meu. É, não falta pouca coisa. Aí você fala, a hora que termina o podcast, você fala, que pariu, eu abri o podcast pra ouvir sobre o Rato Borrachudo e saí com outra conversa então, completamente diferente. A nossa ideia é essa, né? A gente começou... No mundo dos podcasts, quando era uma época, pelo menos a minha, né? Era uma época muito restrita. Sim. E hoje, cara, você tem todo tipo de conteúdo. Eu faço paralelo com o YouTube, né? Quando começou o YouTube, tipo assim, era o quê? Cauê Moura, PC Siqueira e Felipe Neto. Vlogão. Falando mal de alguma coisa, tipo, e era isso aí. Agora Minecraft, graças a Deus, só tem. Um tempo depois começou a época dos gameplays. Né, muitos dessas pessoas que já faziam vlog naquela época migraram pra gameplay, algumas mantiveram ou fizeram as duas, né, um tempo depois começou a vir mais coisa, começou a vir as tags, começou a vir coisa de entrevista que tem muito hoje, e hoje, tipo, a gente já pode ver, né, que muitos programas que tem na TV, eles fazem o programa, assim, acabou o programa, o episódio já tá no YouTube. Então... Se não... Isso é... Aí entrou a polêmica, então, essa porra. Mas se não... Tá acontecendo o episódio ao vivo na TV e no YouTube. E no YouTube, mas beleza. Agora a polêmica do podcast é quando eles pegam um episódio assim e fazem como podcast. Que nem um programa de rádio que entra como podcast. Mano, não é. Não é. Ah, não. Aí Paulo não é radialista. Pingos no I. Pingo no I lá. Ó, eu quero falar cara, que... É programa de rádio. É programa de rádio. Um dos radialistas que faz isso. Se fuder. É isso. Eu tô criando uma guerra contra os radialistas. Não, mas aí. Você acha que é podcast? Quando é um programa de rádio em si? O que que é? Vamos lá. Não. Definir. Começa o que é podcast? Começa nos Estados Unidos. Como que é o podcast de lá, você sabe? Hã? Como assim? Lá. O podcast lá, ele tem grande semelhança com esse programa. Hã? Não chega a ser literalmente. Eu ia forçar um pouco. Mas a proximidade entre esse programa de rádio de jornal e o podcast que eles estão acostumados lá, cara, é quase uma divisão só de uma parede, tá um do lado do outro. É. Ah, cara, eu não sei, eu sou contra a multimídia, tá ligado? Aqui no Brasil... Ó, o cara que faz um negócio só e... Sei lá. Eu vou refutar você novamente. Cancela essa tweet aí, cancela essa tweet. Também sou contra isso aí. Eu vou refutar você novamente. É. Sabe por que no Brasil foi definido esse parâmetro? Porque quem cresceu e quem divulgou o podcast faz esse formato. E todo mundo copia e faz seguindo. Outro tema. É tipo o buraco negro. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo que grava um podcast faz esse formato. Tipo assim, chama a pessoa, tem um tema central... Você vai abordar esse tema central. O que que varia? Obviamente, os participantes, se vai ter uma introdução ou não, se vai ser bem editadinho ou não, mas a estrutura principal, vamos dizer assim, que de tema, é a mesma. Tipo assim, você definir um tema, vocês pensarem que vocês estão conversando sobre aquele tema, grava, edita e posta. Às vezes nem edita. Então, o exemplo máximo disso é o Pânico na Rádio. Do Jovem que entra Pan. Como que, podcast tipo, todo também. Mundo, a gente, se for explicar pra uma pessoa de fora, é o primeiro exemplo que você vai dar é o... É um programa de rádio. Igual o Pânico lá. Só que é editado, a gente não faz ao vivo. É essa a diferença. Tira, faz ao vivo sim, twitch.tv/jornal. Eita, pô, caralho, tá que eu de oportunidade. Então, será que essa é a grande diferença? Eu acho que sim. Rádio pro podcast? Eu acho que sim, eu acho que foi a quem... vamos dizer assim, criou o podcast, né, entre aspas, no Brasil, né, acabou querendo não definindo esse modelo, né, e por todo mundo ter o Nerdcast como referência... Como referência, acabou como seguindo, né? Quem criou, né, isso no Brasil, acaba seguindo, hoje é difícil mudar, né, Eu acho que nem só por isso, é a questão mesmo da população aqui em si. É, o que se torna atrativo aqui pro brasileiro é isso hoje. Se a gente pegar... essa versão original do podcast trazer pra cá, talvez não tivesse dado certo, se tivesse colocado aí pra seguir ao pé da letra. Sim. É claro que deixamos o podcast com a nossa cara, igual todo mundo faz. E querendo ou não, velho, é o normal. É o que o nosso povo consome. Então, eu sou contra o rádio. Não vejo. Muito obrigado por ter começado o podcast, mas não. Pau no cu dos radialistas. Pode parar. Não, eu acho tenso porque, assim, é o programa que tá na rádio. É. E da rádio vai pro podcast. Então, esse termo que você tá colocando, eu acho adequado. Eu concordo. Uhum. Só que... Mas foi o que o Jonathan falou. Foi o que o Jonathan falou. Tá certo. Tô certo pela segunda vez esse episódio. Não. Que isso, hein? Que isso, hein? Nunca falei que você tava certo. Isso aí você merece um doce. De fake. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a sua boca! E a gente não podia finalizar esse episódio sem falar de... Como que o Buraco Negro nasceu, né? Eita. É que a gente tá falando de podcast, por que não falar de nós mesmos? Nossa, depois a gente fala, né? Do Buraco Branco, né? É isso aí. Boa. Que vai, é o... começa pelo Buraco Negro. Que é o Seleto. É, só os top, né? É os três sem o Jonathan. Eita, mano, já soltou, caralho. Eita, rapaz, aí... Pode arranjar outro estúdio. Pode pra arranjar. Gravar aqui é o estúdio Buraco Negro. Buraco Branco não entra aqui, não. QG Buraco Negro, já tá definido. Então, QG Buraco Negro, não Buraco Negro. Ah, é verdade. Trouxa. Mas vamos lá. Lembra da primeira conversa de Opa? Com certeza. Era pra ser só nós dois. Você chamou os outros dois. Ah, dá licença. Mano, é mole. O Michael cuzão mesmo. Mas eu, velho. Podcast Renato, meu querido. Que desgraçado. Ai, não, mas sem brincar. Acho que a primeira conversa que teve eu e o Rafa, tipo, eu apresentei tentando... Né, o Rafa já conhecia o universo do podcast. Só que eu tentei dando um overview, tipo, de tudo que existia. Sim. Dentro do podcast, foi, das foi. Coisas que a gente poderia fazer. Porque foi bem na... A gente começou a produzir bem na época que eu decidi, né, que eu... Decidi não, né, que tomei a água na bunda e, tipo, falei assim, cara, tipo, se eu quero trabalhar com produção de conteúdo pra terceiros, né, eu preciso produzir meu próprio conteúdo, pras pessoas saberem a qualidade que eu consigo produzir. Uhum. Né? Porque não faz sentido. Eu falo assim, ó, beleza, isso vai ser um puta... exemplo de babaca, mas beleza, sou nutricionista, mas a pessoa olha pra você ser mó gordão. Ah, aí entendi, as pessoas vão ficar, eu tipo sou assim... sou gordão com saúde. A pessoa vai ficar aquele pé atrás, tá ligado? Porque, tipo, você querendo ou não, parece que você não tá passando um exemplo correto. Pra você ter credibilidade, você tem que mostrar os seus resultados. Então você tinha que começar a fazer um projeto inicial, desenvolver o que você poderia colocar no mercado. Ó, é isso que eu faço. Isso, então, exatamente. Esse é o ponto. E na época, o Rafael era uma pessoa acessível, né? Muito acessível. Hoje não, mas... Cara, hoje eu não, era hoje quase, não, né? Mas, não, hoje eu não lembro, não. Pô, louco, era quase todo dia nós tomando tereré na pracinha lá da igreja. É, era aí, verdade. Aí mesmo. Nasceu a ideia da gente fazer um podcast, né? Ué. Nós dois. Eu tinha o mínimo de equipamento possível na época. Tinha um gravadorzinho de mão. Falei pra ele, ó, suave, tipo... Dá pra eu gravar, fica eu e você, tipo, no meio. A gente coloca na mesa, a gente grava. A gente pode chamar, tipo, chamar a galera... Foi a ideia de chamar o Caio pra ser um participante do primeiro episódio. Participante, o cara ficou, né, velho? Aí pra sempre. Não, ele sentou e não quer levantar mais, meu. Não ficou pra sempre. O primeiro episódio já era bancada fixa, meu querido. Não, já tava tudo certo. Nunca existiu participante. Não, nos bastidores aqui, na organização, sim, era pra ter sido... Mas que nem, eu topei justamente porque, cara, como eu disse, eu era órfão de Twitter, tá ligado? Uhum. Eu sempre li muito livro, eu sempre assisti muito filme, eu sempre tenho muita música, então eu queria ter um lugar pra eu falar sobre. Então, assim, essa foi a oportunidade da gente trocar uma ideia. Sim. E é isso, cara, toda gravação que a gente tem, pô, tomar um tera, ver os amigos. Não, faz de novo, faz de novo. Ver os amigos, pô, eu precisava de uma desculpa pra tomar uma cerveja, entendeu? Aí. Ele já tava acabando. É mais uma. Sinto lhe informar, mas isso não vai servir por muito tempo. Mas é isso, então é o lugar de fala, tá ligado? É uma oportunidade de conversar sobre o que a gente gosta. E isso é muito foda. No caso aí. O que despertou em mim o interesse da gente permanecer nós quatro é justamente o ponto que eu ia falar do Guten Morgen. Ele, na maior parte dos seus episódios, ele faz sozinho. E quando você tá ali sozinho, fica uma coisa maçante. Por mais que você desenvolva, por mais que você faça ou coloque uma sonorização, ainda assim, é só uma pessoa falando, cara. Não, é só nunca uma tem um ideia. Contraponto. Eu vou falar algo aqui, que é a maior verdade... Da podosfera. Que suem os tambores. Só existe uma pessoa que consegue fazer um podcast sozinho. E o nome dele é Léo Lopes. Não, é o pai da edição. Ele é a única pessoa que consegue fazer um episódio sozinho. Deputado, Luigi do Rebobinando. Consegue tranquilamente. Que ele é um outro homem agora. Você gosta dele só porque ele é do low carb agora. Ele é só por causa de esquerdista. Ele é outro nome. Sabe por quê? A gente não falou do Não Salvo. Então fica menção honrosa aí, aquele caos. Nossa, em formato de podcast. Já era. Tem o Não Salvo. Não, mano, normal, o exemplo que eu dou... E agora o Não Salvo Chipudo. Não. O Não Salvo normal já era um caos. É. Com o Luigi, com o Igor, com... Esqueci o nome do outro carinha. O Brian. Já era um caos, porque parecia que tava todo mundo... Mano, os caras tinham parecia... o mês do Pinto. Nossa, velho. Era quatro episódios que os caras davam um jeito de falar sobre Pinto. Só de Pinto. Tipo assim, mano, era o caos. Isso aí é beleza. Mas aí o Luigi fez o Rebobinando e, tipo... Cara, não, mano, falar assim, ó. O que eu vejo que dá certo de um sozinho é usando o exemplo do Cris Dias, mano. Sim, por quê? Ele faz... Recomendei, ó. Grande abraço. Ele tem que jogar aqui pra ele. Que jogar, ele cara. Tem que fazer. É que eu não vou falar pra ele que eu já tinha citado uma vez. Terminado. No caso, ele faz com um tempo bem acessível pra uma pessoa só falar. E de vez em quando ele tem lá seus convidados. Alguém, né? Mas quando ele faz sozinho, ele já tem um tempo bacana, que não é nada excessivo, vamos colocar 20 minutos. E um conteúdo muito bem elaborado. Então, assim, ele consegue fazer de boa, você escuta de boa e fala, caralho, foi o Caio que me apresentou isso? Seu trouxa. Não é mas possível. É isso. Aí, a gente chamou o Maicon, né, pra fazer parte não, da Não, mas bancada. O Maicon tava chorando, meu. Você não ia chamar, meu. É que a gente ia gravar lá em casa, ia ficar chato. Se você não tem que fazer esse cara é filha da puta. Maicon, eu te defendo, vem cá. Dá um abraço. Mano, o foda é que, dá tipo... Dá um abraço, Maicon. Na mesma época que o Jonathan tava conversando com o Rafael, eu também tava com vontade de produzir alguma coisa pra internet. Sim. Nem que fosse Aí eu não sabia se ia pro canal gameplay, de YouTube, né? Qualquer coisa não, assim. Eu queria fazer alguma coisa, galera, mas eu não... Que é o Maico, começando mais um vídeo para o canal. E aí, tipo, ao mesmo tempo a galera tava se reunindo pra fazer pra tentar fazer um podcast. Eu lembro que eu também tava conversando com o Rafa, tava falando com ele, acho que na época que tinha saído o episódio do Nerdcast de mãe. Oi, mano. Aí eu tava falando pra ele que, tipo, já tinha escutado o podcast, tipo, todas os caras falando todas as metáforas e tal. E, tipo, falei, mano do céu, que episódio foda, você escutou? Não, mas eu já vi o filme. Aí não, eu comecei a explicar pra ele. Inclusive, você falou uma coisa e eu fiz. Falou, mano, só escuta depois que você assistir. Isso. Mano. Eu falei, caralho, eu quero escutar! É, o Nerdcast do filme Mãe, né? Isso. Então ali foi uma coisa já da hora. A gente tava conversando mesmo, mano. Tinha esquecido esse detalhe, velho. Mas assim, a grande maioria. A ideia da gente fazer é isso, cara. É expressar opinião, né? Não fala merda, mano. Lugar de fala. A gente queria um lugar de fala, só queria um lugar pra falar merda só. É, mano, tipo aqui, a gente não é censurado aqui. Então acho que a gente pode exercer nosso direito. E assim depende. Às vezes é editor. Às vezes eu tenho que censurar. Ele não censura, ele salva, é diferente. Ele é o nosso jurídico ao mesmo uma tempo. Uma certeza que eu tenho em todo episódio é que a partir do momento que a gente finaliza, eu não me arrependi de tudo que eu falei. Isso é. Eu só fico com medo das mensagens, velho. Caraca, quem que eu zoei, mano? Porra. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a sua boca! E trazendo aqui algo que a gente não fazia há muito tempo, eu estou falando nessa velocidade justamente por conta que é o bate-bola rapidão pra gente recomendar algum podcast. Rafael, você tem 30 segundos pra recomendar um podcast. Vai, valendo! Ai, boa noite, internet, do Cris Dias. É muito bom, cara. Ele é muito foda. Eu acabei de falar dele no podcast inteiro aqui. É o melhor dos episódios deles. Você não é seu crachá. E vai tomar no cu. Escuta logo essa porra! Caralho, aí o cara foi bom, hein? Já começou, então, vai. Marco, 1, 2, 3, valendo! Eu vou recomendar aqui o The Dive, é um podcast americano sobre League of Legends. É o próprio cara da Riot Games que fala. Como eu falei, eu quero saber mais sobre a opinião dos outros e eu quero saber a opinião dos outros sobre o competitivo de League of Legends. É isso aí. Vai, Jonathan, agora é sua vez. Valendo! Eu vou recomendar aqui o Hordor Cavalo, quase engasguei aqui, que é o podcast da Mikan e da Carol, né, com mais gente, mas que elas falam exclusivamente de Game of Thrones. E você que tá órfão da série, odiou aquela merda e tá com muita raiva querendo bater e chupar o pau do D&D... Como assim? É impossível. Escuta esse podcast que você vai ficar feliz e você não vai ter essa raiva de Game of Thrones. Caio, 1, 2, 3, valendo! Eu vou trazer aqui o Mundo Freak, que é um podcast que fala sobre esoterismo, demônio e coisas de terror, que é isso aí. A gente é tudo problemático, a gente tem que achar algum jeito de trazer isso aí. Eu não sou o Mike, traz logo pra porra do meu podcast, vai tomar no cu, Mike! Eu não entendi absolutamente. Viu o demônio ali, velho? Eu saí de mais nada. Caralho, velho. O cara veio podcast exorcista. Achei que o cara ia sair o demônio aqui. O cara tá pegando o ficar vermelho, cara. Pegando fogo, Esse podcast foi editado por Tio e Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.